Injustiça. Preconceito. Racismo. Concentração da riqueza. Violência contra os humildes. Capitalismo versus socialismo. Dona Nilza, o que fazer para mudar essa nossa realidade? Olha, Pablo, só com muita luta e mobilização vamos transformar essa sociedade e torná-la mais justa. E como o povo pode ajudar? Escolhendo os representantes comprometidos com as causas sociais, a realidade de hoje só será mudada por uma administração onde o povo tenha vez e voz. Então o segredo é uma administração comprometida com as lutas do povo? Sim, Paulo. O povo tem que estar junto administrando.